que te abate só minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei, meu socorro bem presente na angústia, quando sinto que não tem mais solução. Quando tudo está perdido e parece sem saída, Jesus me diz assim. Toda vez que você pensar em parar, eu renovo as suas forças pra você continuar. E toda vez que você pensar em desistir, eu estou lhe sustentando pra você prosseguir. Por isso não temas, eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com as minhas mãos. Pois não há impossível que não tenha solução. Se uma porta se fecha, outra vai se abrir. Não existem barreiras, eu vou cumprir. Por isso descansa, eu sou teu Deus. Pois agindo eu, quem pode impedir? Ninguém pode impedir os planos de Deus para sua casa, para sua família, para sua vida. Toda vez que você pensar em parar, eu renovo as suas forças para você continuar. E toda vez que você pensar em desistir, eu estou lhe sustentando pra você prosseguir. Filho, por isso não temas, eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com as minhas mãos. Pois não há impossível que não tenha solução. Se uma porta se fecha, outra vai se abrir. Não existem barreiras, eu vou cumprir. Por isso descansa, eu sou teu Deus. Pois agindo eu, quem pode impedir? Assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com as minhas mãos. Pois não há impossível que não tenha solução. Se uma porta se fecha, outra vai se abrir. Não existem barreiras, eu vou cumprir. Por isso descansa, eu sou teu Deus. Pois agindo impedir, ninguém pode impedir.